que deixa cada vez existir mais terror. Sei que sim, vai voltar, me tirar com seu povo, me levar para o céu, meu sonhar. Mas você, o que pensa você dele estar a voltar, a voltar? Mas você, o que pensa fazer se ele hoje voltar, sim, voltar? Para mim, sei que enfim, então eu poderei abraçar os seus pés, me alegrar, ver o rosto ao fim, nele já será todo um céu que pra mim se abrirá. Mas você, o que pensa você dele estar a voltar, a voltar? Mas você, o que pensa fazer se ele hoje voltar, sim, voltar? Vai voltar, brilhará bem mais que o sol no céu, surgirá entre as nuvens no ar, levará tudo que ficou a esperar, na certeza, com fé, no voltar. Mas você, o que pensa você dele estar a voltar, a voltar? Mas você, o que pensa fazer se ele hoje voltar, sim, voltar? Mas você, o que pensa você dele estar